Céu Juliette Serra, autorizado. Está presente cruzamento do eixo final da 1-0. Circuito da 1-7 pela direita. Porta girando base da 1-7. Céu Juliette Serra. 1018 ajuste. Marinha 7101, autorizado a alinhar e manter na pista 1-0, Marinha 7101. Decola da interseção ou da cabeceira, Marinha? Sente, alinhar e manter. Azul 4299, decolado às 48, controle 1208. 208, 2429, obrigado. Decolo 1-0, curva à esquerda, saída pouca, Caju. Controle Salvador, opera 120.8, transfone 5411, prossegue conforme a rota do plano de voo. Afirmativo. 340-4299, pode voar lida com referência, presente? Após 2000 pés, está autorizado. Afirmativo, após 2000 lida, 4299. 312. 6312, o contagiante está correto, tem um pronto pushback de funcionamento. Avistado até o Juliette Serra, livre pouso, pistão no 7, vento 030 graus, 4 nós. O azul 42, o 4299, estou voando um pouquinho à direita, 20 graus para desligar a informação, depois retorna na prateleira. Gente, informa o término do desvio, azul 4299. Informando o término do desvio, 4299. Siga a Juliette, Bravo Delta. Coronado, Nera Baetete, Salute, Capaz 3. Gente, autorizado o táxi até a Papá, a porta na Papá. Solo 52 até a Juliette Serra, ao corte frequência livre. Está encerrado 62 milhas nordeste de Salvador, mantenha subido até o nível 170. Chame Aracaju, frequência 120.3. autorizado, 150, chamar Aracaju, 1203. Obrigado, bom dia. Bom dia. Zero, decola pista 10, curva à direita, saída Árvore Elefa, é a pista 17. Após a Pino e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1-0-8, transponder 5412. Aqui Lima, na Lima mantém a posição, chama solo, 1-2-1-1. Brasília, rota plano de voo, decola pista 10, curva à direita, na saída Árvore Elefa. Upper Zulu 17, Apino, rota plano de voo 20.8, 5412, 3304, portão 7. 3304, quanto de mensa correta, pronto para o feedback de treinamento. É porta ali. 3171, portão 9, fui. São 3179, estão autorizados, chamam para o passe. Boa Delta, aguarda ingresso 71. Soltando o tango, prossiga. Poderia confirmar parte 4? Alfa da Rutano, sou autorizado por seguro, uma centena na coluna 7, a curva à direita da saída coral, via Golf 677. Raíra e após prossegue direto, controle 1-20-8, transponder 0264. Tranquilo, o ponto é 0. Alfa Tango Tango, poderia confirmar pessoas a bordo? Alfa Tango Tango, para acionamento, tá? Decolagem, chume torre 1895, ajuste 1018. Direto Bravo Delta, aguarda para ingresso 71. 325. 3325, azul 4, Guarda Bravo, obrigado. Estativa secundária 1-3-3-2-5. Acerto, 1-3-3-2-5, é a primária 251. Agora sim. Autorizado táxi, aposta na Papá, que é na Gal no 018. Bom dia, Gol 2196, tá com a informação. Cliente, solicito autorização para posto seguro. Gol 2196, sou autorizado por seguro, nível 360, decola 10, curva à direita, saída da EL, Leda Bidev, via Peru Isque 50. Controle Salvador Opera 120.8, transponda 54 no 4. 360, via Whisky 50 para posto seguro, decola da 10, curva à direita, perfil da Dael Leda Bidev. 1208, controle 54 14, transponda. Controle Salvador, Oceano 631, atingindo 4000. Oceano 6311, controle, ajustino 098, desça para 2000, ILS autorizado. 098, 2000, pés autorizado, ILS, Oceano 631. Contra 2A. Prossiga, contra 2A. Vamos encurtar essa trajetória. Vamos. Desço para 2000 pés com ajuste no 018, voe direto Duna para aproximação ILS. Quem autoriza Serra Vida 368? Positivo, Serra Vida 368, vamos restringir então a sua descida a 4000 com o 1018. 368, 368, 4000. Só autorizado a seja também o 366. Bom, então vamos pro 366 descendo para 2500. O senhor quer o ILS Whisky, não é isso? Afirmativo. Positivo, ciente. Serra Vida 366, 2500, autorizado prosseguir. 366, 2500, muito obrigado. Muito obrigado. Minha 7101, está revelado o 0070, controle de ponte. Positivo, Marinha 7101. Jete Bravo Delta, sensorizado, Ilhéus, uma centena, decola 10, curva direita, saída coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 0274. Zero controle, desça sem restrições para 4000, ajuste 1018, ainda na chegada à mar, eu vou encurtar sua trajetória para pouso daqui a pouco. Obrigado, até 4000, guardando o setor, o direto, a mão reta. Excelente, fica apenas atento à passagem do tráfego da companhia agora, retaguarda. 63304, autorizado, 109, companhia. 1895, câmbio. 118.95, obrigado, bom dia. Boa. Salvador, espera 1-0, 3179. 3179, a linha decola separada, pistuno 0. Afirmativo. 3179, autorizada. A linha decola, pistuno 0, vento 080 graus, 2 nós. Autorizada, a linha decola, pista 1-0, 3179. Salvador, bom dia, o CNM é 3-1-1, final ELS também. Bom dia, 6311, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal no 018. 018, pode confirmar o vento por 6311? Vento 080 graus, 3 nós. Obrigado. Já avisou algum campo, acha, né? Afirmo. Gente. Forma estabilizada. Sou 1160, direto do 1. Direto do 1160. Salvador é por último ponto. Afo. 2016, this is control, go. Roger. I'm flying to Mari, Mike Alpha Romeo Romeo Echo, clientele 8000 with the altimeter 1018, Mari arrival, runway 10. Chané 63 no 1, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-1, 0 graus, 4 nós. Trem embaixado e travado, pouso autorizado na 1-0, Chané 63 no 1. 3179, decolada 03, controle 1208. 1208, 3179. Então siga. Positivo, Maria. Suba para o 070. Salvador, bom dia. Está 3179, perfil da EL. 3179 é o controle. Contato radar estabelecido. Está passando agora 1600 pés. Ao passar 2000, inicia a curva. Voar Leda, Leda Mótima. Suba sem restrição. Brasil, Leda, Leda Mótima. Sem restrição. 3179. Está passando Boipeba, altitude 1-4000, terça, sem restrições para 2000. Câmbio. É 2000, sem restrições, vamos no 1-0, obrigado. Afonso 2016, control. 2016, go ahead. Okay, we have a traffic position 1 o'clock, 11 miles, northeast bound. Missing 1 at 3000 descending, Air Force 2016. 3079, dia direito para 230, formações. Positivo, livre. Air Force 2016, control. Go ahead. We would like to short your approach, your number 34 landing for landing runway 10. What do you think about it? Liberal. 3604, está autorizado o táxi, repate 1, táxi Índia, ponto 090, torre 1895, ajustão 08. Repate 1, Índia, 1895, tenho um bom dia, 3304. Tudo bom. Obrigado. 6312, está guarda, se eu tiver funcionamento. Aguarda lá, 6312. Salvador, 3259, informação, tira autorização para Curitiba. Aguarda. 30, ideal seria Mótima, faz essa formação. Ok, eu vou lhe autorizar o desvio, Mótima daqui a pouco, vou confirmar. Ok, resposta. Papatão, botão, contato radar estabelecido, passa 1000 pés, suba sem restrições, direto coral. Posição 02. 3859, Antônio. Desvio, o melhor centro de controle do Nordeste autoriza o voo direto para o base. Dan 3859, está autorizado Curitiba, nível 360, decola no zero, curva à direita, saída árvore elefa, via Pendulo 21. Utiguia Pendulo 15 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Pera 120, decima 8, e o transponder 5420. Dan 3859, autorizado Curitiba, nível 360. Vai decolar da pista 10, com curva direita saída Agor Elefa. A pressão 21, seguir a pressão 15, comando o plano 208, controle 5420, transponder. 3859, quanto já está correto, pronto para o tiver de treinamento. Camarada 3859. Treinamento 312, fica atento ao airbus da companhia que ingressará à sua direita. Pode estar autorizado para o tiver de treinamento, chamando o plano para o táxi. Gente, após o airbus da companhia, utilizando o posicionamento, a chegada da 392 reportará. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Baixado e travado, com 20, pode confirmar o vento? Agora 110 graus, 5 nós. Prato. Foi Salvador, bom dia, o TAN 3304. TAN 3304, bom dia, mantenha o ponto de espera. Manterei, 3304. Positivo, livre. Trolley Gol, nono 60, autoriza pro 050, 5 mil, deixa eu ver, tá uma formação. Positivo. É. Solo Gol 2196, está no pátio 3, solicita pushback e acionamento. É de Bravo Delta, livre acionar, chame para um táxi. TAN 3304, visual com a aeronave na final. Afirmativo, 3304. Após o pouso da mesma, o Embraer 145 da Força Aérea autorizada, alinhar e manter pistão no zero. Após o pouso da aeronave final, alinhe e mantém no zero. 3304. Mal, 296. O 960, está autorizado a aproximação em LS. TVLS, o 960. Autorizando 79, passou o nível 150. Chame Recife, 125. Obrigado, bom dia, o TAN 3079. Boa. Cosmos 2016, say your speed. Now maintaining 240. Roger, we need speed now 180. Slow down to 180 knots, Cosmos 2016. Yes, number 2 for landing, traffic ahead 7 miles, number 1. Your distance to Delta Uniform, November Alpha is 1-3 miles with the 180 knots. We're clear to the ILS approach, of course. How many we have the traffic again? Slow down to 180 knots, clear ILS. Yes, sir. Yes, total. É 312, está autorizado táxi via Índia, ponto 010, chame torre 1895, existe no 018. 0895, ponto 0312. Cruzamento, 122, chame já. Oi, Salvador, muito bom dia, chame 312, a passagem de ponto 0312, somente pronto. Bom dia, 6302, mantenha forte espera. Será batido, 6302. 3304, decolado ao 014, controle no 208. 1208, 3304. 6302, tem condições de agilizar? Afirmo, senhor. Sente agilizando manobras, aliás, mantém o no zero. Aí, mantém o no zero. Sem restrições, tá? 63304. Estacionar a frequência livre, visual. Direita na proa de Elefa. Após 2000, câmbio. 2000, direita, Elefa, 330. Sou 1160, localizador e aproximação. Chega o trem em redução, torre 1895, gol 1160. 1895, redução, até já, 1160. Aline Cola, 7312, desculpa. Estou ligando no 1960, agora em LS, final da 1-0, 7 milhas da caminha. Alô, no 1-60, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1-0, 1-8. Guarda. Aline Cola, 1996, autorizado táxi 41, TPC Índia, quando espero no 0, chame torre 1895, existe no 018. Táxi autorizado, inserta a atmosfera 211895, obrigado, bom dia. Eu sigo isso, Charlie Papá. Cidade 4.45, sente. O uísque, Charlie Papá. Tá, sente. Foi, sente, o uísque, Charlie Papá. Pode passar de voo, está autorizado para o entrega de treinamento. 3663, Bronx. 3663, Bronx. Se autorizado para o Rio de Janeiro 340, decola 1-0, curva direita, da Eoleza Motiva. Meia preso voo 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1-0-8, transponder 5427. 60. Oceano 6312 é o controle. Está em contato radar. Siga como autorizado e sem restrições. Sente como autorizado, sem restrições. 6312, possibilidade da presente voar Jambo ou algo à frente? Autorizo Jambo após 2000, algo à frente daqui a pouco. Direto Jambo, 6312, obrigado. Miles to Bert over the outer runway 10. Did you intercept the localized course? Affirmative, we have course 016, establish full ILS runway 10. Very good. Check landing gear down and lock the chin to the control tower. Frequency 118 at manner 5 from many instructions. Thank you very much, Air Force. Affirmative, we'll call tower 118. That's about 9 and 5, 5 minutes, John. Thank you. Salvador Tower, good morning, Brazilian Force 016. Brazilian Force 2016, continue approach, stand by runway vacated, QNH 1018. 016, continue approach, expect lane clearance. 1018, QNH. E sub-restrito ao nível 330, informação para o Oceano 6392. Entendi, restrito 330, manterá a saída conforme, Oceano 6392, muito obrigado. Uno 60, solo Zuno 7, direita Fox, 1211. Direita Fox, 1211, volta 1160. Brazilian Force 2016, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 7 knots. Clear landing, runway 10, wind force 016. Direto, Bravo Delta, estou autorizado o táxi até a saída do Pátio 3 e a porta para ingresso do Pátio 1. Para o SAC 3259, POB 170, 3, 4 horas de autonomia e Guarulhos alternados. 3259, autorizado Índia, ponte para o 90, torre 11895, ajuste no 018. 10118, ajuste Índia, ponte 0295, 3259. Bravo Delta, segue o Airbus Atam, via Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 018. O 219. Ó, Fantão, Fantão, por mais quantas milhas eu desvio? Diante. Quando o senhor terminar o desvio, já vai ficar meio inviável voar para Coral, o senhor vai partir direto para Ilhéus, tá bom? Tá bom, ainda, tá bom. São 3304, na sua nível 150, chame Recife, frequência 1288, tá? 1288, tenha um bom dia, senhor. Boa. 3259. Bom dia, 3259, bom dia, aliara, manter a pistola no zero. Aliara, manter no zero, 3259. Uno zero, uno meia zero. Azul 2590, esse é o controle, aciona a identificação. Contato radar 2 milhas para Coral, vou em direto Duna, vamos encurtar sua trajetória, Duna e LS aqui da pista 10, 1018. Direto Duna, LS, 1018. 216, decolar 222, controle 120, decima 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, Gol 2196, passando 1200, 10 na Teixeira da El, e 10, não estou escutando. 2190 é o controle, está em contato o radar, suba sem restrições, após 2000, curva à direita, voa Leda, após Leda, Bidev. Após 2000, voa Leda, após Leda, Bidev, voo 2190, certo. Nove, livre decolagem, pistuno zero, vento no 00 graus, meia dúzia de nós. Decolagem no zero, tá? 3859. Madogo 1184, bom dia, informação quilo. Tô 1184, voando pra Bog pra chegada Mari, ajuste 1018, terça para o nível 120. 1018, desce 120, chegada pra Bog, vou 1184. Viemos voando para Bog para a chegada Mari. Isso. Para Bog, chegada Mari. Boa noite, Japão. Oceano 6312, chame Recife, a frequência 12545, caso negativo 12685, boa viagem, Oceano 6312. 2545-2085, Recife, até a volta. Até a volta. Marinha 7101, Salvador. Marinha 7101, Salvador. 159, decolar 225, controle 120, décima 8. 1208, tá 3859, boa. Controle Salvador, bom dia, tá 3859, Arbor, Elefa. O 3859 é o controle, está em contato radar, após 2000, subir sem restrições, voando direto Elefa. Após 2000, sem restrições Elefa, tá 3854. O 1184, velocidade 250 mais. 250 reduzindo, voo 1184. Azul 2590. Escuta. Inicia a descida agora para 2000. Afirmativo, descida agora para 2.2590. Controle Salvador, Marinha 7101. Ô, Marinha 7101, prazer falar. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju 1203, boa viagem. Graças para Aracaju 1203. Gol 1184, ajuste agora 1098 e terça, sem restrições para 4000. 1098, sem restrições 4000, gol 1184. Alfa Tango Tango, controle. Alfa Tango Tango, você está agora no azimute 238 a 55 milhas, voando direto em Ilhéus, vamos encerrar o serviço, chame Ilhéus 1201, câmbio. Boa. Alô, TAN 3663, tá próximo, puxa a cena. Meia dúzia autorizada, chama a tarde. Semana. 2196, plantão 150, chame Recife 251, câmbio. 251, câmbio, bom dia. Boa. Controle Salvador. Bom dia, o Papatango Juliette Bravo Delta na Coral. Juliette Bravo Delta, o controle. Contato radar, suba sem restrições. Bravo Delta. O 1184, para sua informação, tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo nordeste, aeronave da Azul, mais precisamente o voo 2590, instruído por esse controle, é voadona e descida para 2 mil pés. O 1184 está na mare, descendo sem restrições para 4 mil, com 250 nós, e é o número 2 para pouso. Câmbio. Excelente, 250, voo 4 mil, mare, 1184, saiu do tráfego. Azul 2590, tráfego 12 horas 15 milhas, rumo oeste, aeronave da TAM, passando 110 subindo, câmbio. 2590, ciente. Zero, tráfego informado já foi superado. 2590. Sete Bravo Delta voando direto Coral. Direto Coral, Bravo Delta. Eu 3. Do 2590, 15 milhas para a Duna, livre LF. Livre LF, 2590. São 3859, passou o nível 150. Chame Recife, frequência 1288, câmbio. 288, São 3850, boa. Boa. 1898, na Júcia, torre, minha frequência, 1283. 2209, vou 1184, está acertando um pequeno desvio à esquerda. Positivo, livre. Azul 2590, tá desconfortável a descida? Tá, tranquilo. Gente. Voo 1184, desça para 2000. 2000, voo 1184. Voo 1184, está autorizado a aproximação em LF. Autorizado LF, voo 1184. Salvador, bom dia, TAM 3663, está pronto no ponto de espera. TAM 3663 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 30 graus, 7 nós. E decola no Azul 2590, 3 milhas para o externo e aproximação, reduz a chega o trem, chame a torre, frequência 11895, câmbio. 10895, bom dia. Boa. Torre, bom dia, Azul 2590, estabilizado em área. Azul 2590, continua a aproximação, aguardando pista livre, quer negar 10118. Aguarda, pista livre 2590. MM3, decolar 226, controle. Correção, decolar 236, controle 120, decimal 8. 208, Azul 2590, check trem, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 4 nós. Autorizado pouso 2590. Sabe? Câmbio, liberando a velocidade, pelo, vamos lá. Positivo, eu vou deixar a velocidade a seu critério, capitão. Beleza. Olha, boa, tá? 3663. TAM 3663, este é o controle Salvador. Prazer falar, passa 1.500 pés subindo sem restrições. Após 2.000, vou em Leda, Leda Motiva. Câmbio. Após 2.000, Leda, Leda Motiva. Câmbio, 3663, boa. Voo 1184, está passando Duna no localizador, reduzindo para aproximação, cheque pré-pouso, é o número 2. Nossos agradecimentos, chame a torre 11895 e até uma próxima oportunidade, Campo. Positivo, 1895, obrigado, até um bom dia. Alô, Salvador, Oceano 6319. Guarulhos, pronto. Eu para cima. Cruzado Guarulhos, 360, cruzado 10, decolado 10, primeira curva direita, daí ao Lê da Motiva, 1208, aciona 5433. Afirmativo, 319, cruzado Guarulhos, nível 360, via Amper Zulu, 10. Decola da pista 10, com curva direita após, executa a saída da EL, Leda, ótima, controle do 208, aciona 5433. Correto, chama puxa. Tá, mulher. Salvador, bom dia, voo 642, passo 205 para o 1950 com a informação aqui. Voo 648, Salvador, voo em Mari, desça para o nível 110, chegada a Mari, pista 10, ajuste 108. Voo em Mari, 110, 118, para pista 110, voo 642. Solos 39, direita Eco, 121, décima 1. Eco, 21, bom dia. Boa noite, 4, reporte na DA. Portaria DA. 590, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 590. Vento 120 graus, 5 nós. Ok, vai ser travado nível pouso, voo 1184. As 2590 é remota 4 Lima, parte 3. Remota 4 Lima, parte 3, 2590. Voo 648, está passando o nível de voo 150, desça, ajustado no 08 para 5.000, câmbio. 38 para 5.000, obrigado, voo 642. Voo 184, solos 42, direita, Fox, 1211. Fox, 1211, agora. Alfa Juliette 04. Ok, Juliette 04. Tan 3663, passou o nível 150, chame Recife, 125, 1, 1. 25, 1, agora, galera. O 621 passa 10.000, voa sobre nuvens? Negativo. Ah, ok, tá definido o visual aí. Positivo. Pista para 2.000 direto do Duna, gol 621. 2.000 direto do Duna, gol 621. Número 648, aproxima-se de Mari, é o número 2 para pouso, D, sem restrições para 2.000. Ok, 2.000, sem restrições, bom, 648. Controle, gol 648. Diga. Tem uma informação aqui na nossa frente, que Mari e Tati, vai ter que fazer uma curva aqui de quase 80 graus para livrar, aí assim que a gente livrar, a gente apura direto do ano, ok? Mais 6, 7 milhas aí. Positivo, livre de desvio, câmbio. Obrigado. O gol 1621 está 11 milhas para a Duna, uma bela Baía de Aratu à frente. Está autorizado em ILS. Positivo, ida de maré à direita, está linda aqui. Conhece, né? É, está bom há muitos anos. Controle hoje, Juliette, para o Celso aqui.